Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Se valorizar, amar, errar. Se perdoar, conte comigo no que precisar. Se precisar, não fique triste com vergonha. Sou seu amigo e minha felicidade se disponha. A pensar comigo, a enfrentar contigo, a somar comigo todos os perigos existentes. Não tenha medo do fracasso, tente. Não olhe para trás, siga em busca, olhe para frente. Correndo atrás dos resultados, você surpreende. Você é capaz de fazer entender quem duvidou da gente. Meu amor pela vida é como a Júlia, menina, minha filha, que quando eu vejo os olhos dela brilha e ilumina minha vida e faz eu acordar pra vida. Acordar pra vida, então acorda. Pra vida melhorar, deixa o tempo passar. Pra vida, deixa quem quiser falar. Pra vida, continue o que precisar. Pra vida, amor ao próximo e se perdoar. Pra vida melhorar, deixa o tempo passar. Pra vida, deixa quem quiser falar. Pra vida, continue o que precisar. Pra vida, amor ao próximo e se perdoar. Deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar, me leva como for. Sei que minha vida foi só dor, mas prefiro falar do amor. Na vida, tô firmão, ha, com a vida. Eu vim pra curtir e ser feliz. Na vida, onde tem ódio, onde tem guerra, onde tem dor e o mal impera. Eu vim, foi pra lutar, com os irmãos sempre somar. Chegar e representar, bater de frente, os problemas enfrentar. Se vencer, comemorar, se perder, me levantar. Aproveitar o que a vida reservou pra mim. O que a vida reservou pra mim. Na vida assovio contra o vento e sinto a sintonia. No sonho o contato com a mão mais que cintila. Pra englobar tudo que é bom em mim, pra você sentir o som. Pra o seu coração vir vibrando no acalanto da emoção. Um choque de lucidez pelo agrupamento da canção. Na vida, um sorriso embriagado por abraços. Na realização dos povos unificados. Deixa a vida me levar. Paz, vida amor, leva. Harmonia, sentimentos, saúde, humildade, respeito, solidariedade, prazer, família, carisma, ódio, Deus, vitórias, verdade, guerra, prazer, paz, vida, Cristo, tudo faz parte da vida, vida. Então vamos pra vida, vamos acordar pra vida, acorda, roda, vida, pra vida. Mais vida, continue o que precisar. Pra vida, amor ao próximo e se perdoar. Pra vida, melhorar, deixa o tempo passar. Pra vida, deixa quem quiser falar. Pra vida, continue o que precisar. Pra vida, amor ao próximo e se perdoar. Vai melhorar. A vida vai melhorar.